infantis. Um lindo livrinho eu encontrei, que conta a história de um país, onde um pequeno rei nasceu pra trazer o bem e a paz que o mundo não tem. Mamãe sempre diz que este rei, que o livrinho conta é o bom Jesus, nasceu para cumprir a lei e pra morrer em rude cruz, nasceu pra trazer o bem e a paz que o mundo. Por isso eu quero.